passo que eu der serão para ti. Cada instante em que eu pensar, meu silêncio ao orar, serão para ti. Cada instante em que eu viver, cada segundo de minha vida, serão para o teu louvor. Cada lágrima, cada olhar, um sorriso, vida, Senhor, tudo o que tenho, tudo o que sou, entrego a ti, Senhor, entrego a ti, todos os meus planos, todos os meus atos, todos os meus desejos, tudo o que faço, entrego a ti, Senhor, entrego a ti. Segundo de minha vida serão para o teu louvor. Cada lágrima, cada olhar, um sorriso, um tocar serão para ti. Ti, Senhor, entrego a ti todos os meus planos, todos os meus atos, todos os meus desejos, tudo o que faço, entrego a ti, Senhor.